Capítulo 24. O Espírito me disse para ir. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse ao Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Atos 13, verso 1. O Espírito Santo disse: Seria interessante, antes de tudo, perceber sob que condições o Espírito Santo disse alguma coisa. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Estou convencido de que precisamos ter cultos nos quais ministramos ao Senhor. Muito frequentemente ministramos apenas uns aos outros. Estudos bíblicos são bons, nós precisamos deles. Musicais especiais são bons, no entanto, muitas vezes nós não estamos cantando ao Senhor, mas à congregação. Precisamos ter alguns cultos nos quais ministramos ao Senhor enquanto esperamos nele. Nesse tipo de atmosfera, o Espírito Santo pode falar conosco. Era um grupo de 5 ministros. Eu não sei como o Espírito Santo falou com eles. Pode ser que um dos profetas tenha falado, mas disto eu estou certo. Todos ouviram e todos concordaram que era o Espírito Santo quem estava falando. O Espírito Santo disse: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Atos 13, verso 2. Pedro disse: O Espírito me disse que eu fosse. Depois de muitos anos no ministério, a morte veio e tentou se estabelecer no meu corpo. Eu sei quando a morte vem. Já estive morto e retornei 2 vezes. Eu sei como é sentir isso. De fato, comecei a cair nos braços da morte quando o Espírito Santo veio e me ergueu. Ouvi uma voz falar. Para mim, foi audível. Creio que foi Jesus. Eu sei que foi o Espírito Santo falando. Já mencionei como o Espírito Santo fala não de si mesmo, mas sobre o que ouve. É sobre isso que ele fala. Então o Espírito Santo ouviu Deus ou Jesus falando isso, e ele repetiu: Soou como a voz de um homem, não morrerá, mas viverá. Eu quero que você vá e ensine ao meu povo sobre fé. Eu lhe ensinei sobre fé por meio da minha palavra. Permiti que você passasse por certas experiências. Você aprendeu sobre fé tanto por meio da palavra quanto por meio das experiências. Agora vá e ensine ao meu povo o que eu lhe ensinei. Vá e ensine ao meu povo sobre fé. No momento em que aquela voz terminou de falar, eu estava perfeitamente bem. Tenho me esforçado para ser obediente àquela voz celestial. Essa é a razão pela qual ensino tanto sobre fé. É o que eu devo fazer. Eu vou me referir novamente ao tempo em que Jesus apareceu para mim, em 1959, em El Paso, Texas. Foi durante essa visão que ele me disse: Vá e ensine meu povo a ser guiado pelo meu Espírito. Tenho sido lento a esse respeito, mas vou falar mais sobre fé de agora em diante. Essa é a razão deste livro.